cansado, lamentando vou. Cheio de esperança no futuro além, esperando Cristo que muito em breve vem. Adeus, mocidade, que não volta mais. Adeus, mocidade, meu tempo de paz. Adeus, mocidade, meu tempo da flor. Adeus, mocidade, que o tempo levou. Sei que tudo passa, Jesus quem falou. Ontem eu era moço, hoje velho sou. Há uma vida nova em Cristo, eu sei. Quando Ele voltar, jovem eu serei. Adeus, mocidade, que não volta mais. Adeus, mocidade, meu tempo de paz. Adeus, mocidade, meu tempo da flor. Adeus, mocidade, que o tempo levou. Hoje com saudade recordo o passado. Minha juventude tão distanciada, conservo acesa minha esperança. Quem não tem saudade do tempo em criança? Adeus, mocidade, que não volta mais. Adeus, mocidade, meu tempo de paz. Adeus, mocidade,